Lição 15. Fale com convicção. 1 Tessalonicenses 1:5. O que você deve fazer? Mostre que você tem certeza de que o que está dizendo é a verdade e é importante. Como você pode fazer isso? Prepare-se bem. Estude o assunto até que você entenda quais são as ideias principais e como os textos comprovam essas ideias. Fale os pontos principais de forma simples e usando poucas palavras. Pense em como a matéria vai ajudar as pessoas. Antes de se preparar, ore pedindo o Espírito Santo. Para conseguir falar com convicção, treine sua apresentação em voz alta. Escolha palavras que mostrem convicção. Em vez de repetir o que está escrito, fale em suas próprias palavras. Pense: que palavras eu usaria para convencer uma pessoa? Mostre que tem certeza. Se for necessário, fale um pouco mais alto. Olhe para as pessoas quando estiver falando. Cuidado para não parecer que é dono da verdade ou que está obrigando as pessoas a aceitar o que você diz. Sempre fale de modo bondoso.